Só que, tipo assim, que tava falando de desenvolvimento da população. Tá desenvoluindo. Mas, tipo assim, vocês que sabem. O assunto do momento Evolução, tá em... você quer dizer? Evolução. É, involução, desenvolução, tá foda. É. Tipo assim, que o assunto no momento é o estupro, né? De 30 homens numa menina só. Cara, isso, olha, Porque não é, isso é porque não é muito nem polêmico, moralidade. cara. Assim, Eu isso é sei. polêmico Não é nem a nível moralidade. de chegar nego dando voadeira, tá ligado? Não, eu É. sei, é muito polêmico. Isso é Porque, verdade. se bem que hoje temos o X-Vídeo, não é tão polêmico assim, porque já aconteceu antes. Ah, é, né? Já aconteceu, continua. Pelo Já aconteceu, continua acontecendo e continuará acontecendo. Isso aí. É, Nossa. não, já Isso aconteceu com consentimento, mas. É, não, com consentimento, exatamente. Sentimento. Só isso. Não, então, Mas isso. tá, vamos lá, uma pauta quase no mesmo âmbito, mas diferente. É, eu digo um assunto, né? Tá bom, eu Tá, tenho uma ideia. vocês jogaram Overwatch? Ou conhecem Overwatch? Eu fiquei sabendo só. Overwatch, o jogo da Blizzard. O que é? Eu ouvi falar porque meu computador é de pobre, eu não consigo nem carregar um personagem daquele direito. Ah, tá. Não, então, o meu eu acho que. Eu nem tentei, tá ligado? Mas eu acho que também não roda, não. Apesar do jogo ele parece ser meio leve, mas é tão bonito que eu Cara, fiquei com medo de botar no computador. a Blizzard sempre tem uma tradição de jogos leves leves que pegam, como desde o Warcraft 3. Sim, posso. Então, jogos impressionantes. Aí, talvez rode, né? Mas eu não tentei, não tive essa coragem. Eu olho pro computador e penso, nossa, Não, que nem tu olhar um Chihuahua, não tem então. como. Mas a questão é a seguinte, o que eu ia perguntar, ou melhor, o que eu ia comentar é a respeito do. Porque o jogo ele foi lançado agora no dia 25, né? Dia 25 do 5 de 2006, pra quem está ouvindo isso no futuro. Que parece que tá rolando muito o hentai do jogo, tá ligado? Hentai e uns Isso é, pornozinhos a alguém respeito. falou pedir pra Blizzard tirar o hentai do jogo. E... Exatamente! Não sabia um hentai, é porque uma pose da menina que mostrava muito a bunda dela. Mas a Não, outra pose, cara, também mostra. não. Não, isso é outra parada, porque esse negócio da bunda dela, cara, ela vai mostrar a bunda dela em qualquer coisa que ela faça, que ela tá usando uma calça legging, sei lá, tá ligado? É. E assim, e por incrível que pareça, ela tem uma bunda, então vai aparecer a bunda dela. Né? Não, mas E, não. tipo assim, Ah, eu não acho que tô eu entendi o entendendo, que quer tipo assim, dizer. Fala. até agora, tipo assim, que pessoas falar logo isso, tipo, logo implicar com Não, é esse porque jogo. acho que eu entendi, acho que entendi. Não, é porque assim, são dois assuntos. Esse negócio da bunda dela realmente aconteceu, aí a Blizzard trocou a pose e continua mantendo a bunda. Ou seja, não importa, a bunda dela vai sempre. Se tu. É porque tu pode girar pro personagem, pelo que eu fiquei sabendo. É. Ah, então, tipo, qualquer pose que ela for fazer, tu gira pras costas dela a câmera e vai ter a bunda, então, né? Porque vai mostrar, vai. Não. Ou troca a roupa dela ou para de chorar, tá ligado? Só. Uma armadura, Ou né? tira o Uma armadura. personagem. Cara, eu acho que eu sei o que tu quer dizer. Tu quer dizer também aquele outro fato que aconteceu, que todos os mecanismos de pesquisa de sites pornográficos, todo mundo tava procurando ela também, né? E é, não só ela, mas as outras personagens também. Só que daí, como teve uns caras que estavam fazendo umas montagens em 3D e tal, usando o modelo das personagens pra fazer uns Estúdio pornô e Flow. botar no, no Estúdio nos. Flow. Como é que é? Estúdio Flow. É o pessoal que fez o filme 3D da Lara, do Ninja Gaiden. Digamos assim, é porque a Steam tem O um Soft Maker. pacote que é um softmaker que tu pega gráfico de todos os jogos da Steam, basicamente, do Team Sim, Fortress. E com aí, certeza. todo mundo fazia todo tipo de zoeira. Até que um estúdio, o Estúdio Flow em especial, eu não sei por que eu tenho essa informação, eu também não sei por que, Me pergunto também por quê. eles se dedicam única e exclusivamente a fazer vídeos de pornografia, e eles fizeram da Lara, fizeram do Ninja Gaiden, e agora Como já estão toda boa fazendo mais. internet que se Não, dedica muito à pornografia. só que esses caras se dedicam a produzir pornografia de altíssima qualidade em 3D. Detalhe. Não, então, olha só, deixa eu te falar. Então, a Blizzard meio chilicou, não vai ter putaria das minhas coisas. Aí eles começaram a banir tudo, né? Banir o que eles conseguiam na internet. Só que, eu assim, a título de curiosidade, há mais ou menos uma hora atrás, um amigo meu tava comentando sobre isso, eu vamos ver se realmente está sendo banido essas coisas da internet. Cara, eu achei muito fácil. E literalmente, a qualidade é altíssima. Poderia dizer que é beirando. Não vou dizer que sim, que é quase igual ao oficial, mas assim, é muito mais alta qualidade do que se esperaria desse tipo de material. Cara, oficial pro oficial, eu já perdi a fé há muito tempo no material oficial. Coisas feitas por fãs são muito mais incríveis. Tipo, jogo feito por fã tem amor. Agora, coisas oficiais, às vezes, estragam a gente. Alguém viu a foto do novo Mega Man, por exemplo? Não, aquele não vi. O novo Mega Man, sem ser o NT, aquele novo que vão lançar agora. O Might Number 9. Não. Não sei se é o Might Number 9. Pesquisem nova imagem do novo Mega Man. Cara, é o que vai lançar o jogo, né? É o que vai lançar um anime sobre o novo Mega Man. 2017. Não tô sabendo. Cara, tá horrível, bicho. Tá tão horrível. Tá inacreditavelmente horrível. Tipo, eles vão pegar o Mega Man e vão fundir com. Vai ser naquele estilo de Miraculous Ladybug. Entende? Meu Deus. Desenho pra criança, Sonic. Tipo Sonic Boom. Sério? Pra criança. Tipo assim, esse negócio de feito por fã, não. Quando teve os 25 anos de Mega Man e Street Fighter, que deu coincidência assim, no mesmo ano, eles lançaram uma. Eu acho que é uma coletânea do. Coletânea não. O nome agora é Mega Man vs Street Fighter, sabe? Era o Mega Man 17, 8 bits. E os vilões eram Street Fighter, os personagens de Street Fighter. Ah, sim, sim. Uhum. Acho genial, mas depois que eu fui descobrir, não foi a Capcom que fez isso? Não, foi feito por fã, aí ele chegou, ele fez o jogo todo bem fodasticamente, chegou pra Capcom e falou assim: é o seguinte, eu tenho esse jogo aqui, ó, é uma homenagem, eu não fiz pra ganhar dinheiro, tá aqui o jogo. Aí a Capcom, é de graça, por que não? Aí eles colocaram no site deles pra quem quiser ir lá e baixar. Mas. Foi um dos poucos jogos que deu certo de fazer desse tipo, né? O cara chegou e. Ah, não, eu vou fazer aqui um negócio bem foda. Tipo, dificilmente isso vai pra frente, né? Nesse caso deu certo, né? É, exato. Mas o jogo ficou bacana, apesar, tipo assim, do bug e tudo. É, pelo que eu vi, realmente parece bem interessante, assim. Eu não tive a curiosidade de baixar e ver como é que ficou, mas pelo pouco que eu vi, parece bem legal, cara. E é bom. Tipo assim, pelo que eu joguei. Eu gostei, né? Até. É um Mega Man, tipo, 8-bit, só que com os personagens finais são os personagens de Street Fighter. Sim, sim. E tem a mesma mecânica, tudo, né? Tem o mesmo design, mesmo conceito de arte e tudo mais. Tipo, voltando a falar, tipo, tudo que entra na mão do fã fica melhor. Que faz com amor. Tipo assim, sim. Que não faz pela porra do dinheiro, né? Cara, mas se bem que, no caso do Overwatch, é um ponto muito fora da curva, porque, como o Lubeck tava falando antes, cara, tudo que a Blizzard faz é muito bem feito. E se tu pegar hoje em dia uma daquelas animações do Warcraft 3, animações em CGI, cara, elas são lindas até hoje, cara. É um nível ridiculamente bem feito. Isso é verdade. Falando da Blizzard... Do qualidades fodas de CGI deles. Tudo que a Blizzard faz, tipo assim, como se dizer, praticamente impecável. Sim, ele é definitivamente impecável. Só que assim, acho que no caso da Blizzard, se ela fizer esse tipo de material assim, diferente e tal. Mas inclusive ela está fazendo, né? Vocês viram aqueles episódios especiais? Já saíram 4 até agora, só vi os 2 primeiros. Que tem do macaco, tem da Tracer, tem do samurai. Ninja. Isso. Faço nem ideia. Cara, não ouvi falar disso. E assim, ó, nível Pixar, cara. E a dublagem em português também tá muito foda, tá extremamente bem feito, cara. É literalmente um curta animado, assim, um filme curto, sabe? Eles vão pro cinema, sabia? Esses curtos animados deles. Cara, eu não duvido. E quando passar, eu vou pagar pra assistir, cara. Porque... Pelo pouco que eu vi, eu já gostei demais. Cara, se eles fizerem um filme completo daquilo e com uma história só pra apresentar, eles vão receber licença pra imprimir dinheiro, porque a galera tá muito bom. Com certeza. E assim, ó, eu joguei um pouco do jogo quando saiu a beta ali, a beta aberta pra todo mundo. Eu joguei no PS4, porque meu PC, né, ele é decente, mas... Isso, dá carteirada, vai, carteirada bonito. Porra, PS4, cara. Mas aí. Ô, tu mora. Tu me escolhe do PSP, meu amigo. Cara, tu mora em Manaus, tu compra o jogo, o videogame por um terço do valor que eu pago aqui, pô. Ah, não se iluda. Não se iluda. Ah, não sei, cara. Você comprou o PS4 por quanto? Comprei usado. Comprei usado, paguei acho que 1.700, mas veio com alguns jogos e tal. Foi 2.000 novo. E o meu tá todo arriscado, os analógicos dos dois controles estão todos arrebentados que eu tenho que trocar também. O meu só tem um controle, felizão. Pega dois cachorros e coloca o focinho deles aí na ponte. É. Falando isso de Brasil, e a polêmica com o Danilo Gentili? Vocês estão acompanhando? Não. É tipo assim, que ele postou, acho que ele postou um tweet em 2012. Ah. É esse ou não? Não, é porque o Danilo Gentili foi convidado pela Blizzard pra divulgar no Brasil o Overwatch. Nossa. Eu pensei que era outra polêmica. E escolha aí, mas e aí? É, Danilo Gentili polêmica, tá, a gente tem que pesquisar, que é pra saber qual é a atual. Tipo assim, que o Danilo Gentili postou em 2012 um tweet, eu vi um cara comentando. É, qual é o nome da pessoa que embebeda da outra pessoa pra fazer sexo? Aí, tipo assim, gênio, sabe? Ah. Tipo assim, com referência ao. Ah, não, tipo assim, sem referência ao estupro, que foi em 2012. Aí, tipo assim, se vou pegar pra hoje, realmente ele tava errado. Ah, sim, a internet gosta de otimizar, né? Como sempre. É. Não, hoje em dia, porque a polêmica com o racismo dele, por causa da tia do café que ele falou de uma deputada lá, parece, alguma coisa assim. É, gente, meu Deus, por favor, essa internet, eu amo tanto, gente. É, então, né? Então. Então vamos embora pro programa? Vamos. Bora. O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara, que loucura! É que burro, dá zero pra ele! Tá, então. Tem que aprender. Não, simples e direto ao ponto. Tá, então, ok, vamos pra FIFA. É tipo isso. É. Tá, e agora, o que que eu falo mesmo? Tá o rosto, tu que decide. Tá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido, amado, salve, salve, pode crer. E estamos aqui hoje com... Igor Deschen, falando diretamente de Minas Gerais. Ah, aqui de Taquatiara, Amazonas. E esse que vos fala, o Samuel, aqui de Floripa. E vamos ver o que que vai rolar hoje. Tá. Aí tem a introdução. Esse tá com uma musiquinha. Tá, e aí? Como é que a gente começa essa conversa? Aí, pois rapaz. Pois é, tô com fome, hein, vocês? Rapaz, nessa hora da madrugada, você vem falar de comida comigo porque... Agora deu um ronco na barriga. Cara, tu não devia tá vindo gravar um programa sobre comida com fome, cara. Tu cometesse um grande erro. Tá tudo errado aí, velho. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vou comer depois de gravar o programa. Aparentemente. Ou tu pode comer durante o programa aqui. Qual é o assunto mesmo? O assunto? Comidinhas. Comidas. Comidinhas, com certeza. Comidas, a nossa amada comidas. Então, começamos por onde? Que é um tema vasto. Sim, é um tema vasto e muito bom. Costuma ser muito bom, pelo menos, né? É tão bom quanto sexo para algumas pessoas. Olha, talvez até... estou impelido a concordar com a vossa afirmação. Infelizmente. Ainda mais com certas comidas. Mas tu, agora eu quero saber uma pergunta. Qual é o teu peso, amigo? O meu? O meu, ele varia, mas ele fica entre 100 e 110. E tu? O meu 80, beirando 90. 98 aqui. 98 e torcendo pra não chegar até a terceira casa decimal. Olha, posso dizer então que estamos com convidados de peso hoje. Não é. Eu sou mais magro, pelo jeito. Olha, é porque assim, quem na podosfera é, realmente está dentro do peso? Cara, ninguém. Essa é uma excelente pergunta, cara. Eu não, realmente não faço ideia. Exatamente. Ninguém, porque... Tipo assim, ser gordo, gente, seja gordo, é feliz. Sim, você não sim, vê não. Gordo triste. Não, exatamente. O gostadeiro não tá muito feliz, não, velho. Não. Olha só, tu já viu um serial killer gordo? Não vê um serial killer gordo, cara. Porque o gordo é um cara feliz, ele tá comendo, ele não perde tempo dele fazer outras coisas que não seja comer. Cara. Talvez. Não discordo. Não concordo, mas também eu não vou falar muito, que é pra não representar a minha. Tá bom. Mas então, mas, e aí? As comidas típicas de região, que como somos de diferentes regiões, né? Obviamente. O que que tu acha da tua região aí que é mais, digamos assim, nojento? Eu queria, tô com uma dúvida tudo, Shen. A tua região assim, que toda região tem aquela comida que tu acha, que nem tu acredita que tu tá comendo ela, cara. Nojenta, tipo assim, é muito comum na minha região o pão de queijo. Sim. Aqui, tipo, vocês já comeram alguma vez aí ou não? Temos pão de queijo aqui. Aí sim, tem pão, a gente tem queijo. Então uma hora alguém tem que fazer pão de queijo. É, realmente, alguém achou uma boa ideia fazer os dois juntos. É tipo assim, que. Aqui o mais comum, assim, de alarmante é o pão de queijo, que é a mais da roça, sim. Eu acho que basicamente que é o discrepante é isso. Tipo, o que realmente difere de outras regiões, assim. Que eu não sou o mestre da culinária. Se minha mãe estivesse aqui do lado, ela poderia especificar bem mais, em caso. Sim. Acredito. Pão de queijo, comida nojenta, aonde, mano? É, não, eu é, tipo assim, também quero saber, cara. Não, não nojenta, tipo assim, que eu acho que é a comida típica daqui que não tem em outros estados, mas como vocês dizem que tem pão de queijo, então cara, não me vem nenhuma na cabeça no mundo. Sério mesmo? Maneiro. No meu caso aqui, tem várias. Tipo, Amazonas, a gente tá muito ligado à cultura indígena, então tem umas coisas que até mesmo eu não encaro. Exemplos? Tem um turu. Já ouviu falar de turu? Não. Não faço nem ideia. Turu é assim, é uma comida típica do Pará, nunca provei, mas dizem que tem o mesmo gosto de frango e de frango. Ele é assim, ele é um verme que fica numa árvore podre. Nossa, meu Deus. E basicamente os caras derrubam a árvore, abrem o toco e encontram o turu. Imagina assim, um pão de queijo. Sabe aquela salsicha de frango? Ah. Sei. Imagina uma salsicha de frango se mexendo. Viva. Meu Deus. Nossa, que delícia. É, uma... Ah. Então, é isso daí. Isso é um turu. É uma salsicha de frango com vida. É, realmente, pega... olha... Não e, comi... e normalmente, tipo assim, muitas pessoas comem isso? Ou, tipo... Muitas pessoas comem isso, cara. É tipo prato típico do Pará. É tipo o açaí e o turu, que é um prato super típico de lá. Cacete, mano. Nossa, nunca vi, nem ouvi, nem ouço falar e não comerei, cara. Dizem o turu. O turu é o futuro. É, se você se perder na mata, o turu vai ser o seu rango da vez, cara. Se os mamães tivessem sobrevivido, seria o rango deles. Nossa, apenas não, cara. Apenas não. Turu. Essa é uma novidade pra mim. Cara, pesquisem. Você não tem nada assim na região de vocês? Ah, tipo assim, diga-se de nota, assim, que eu me lembro no momento, não. Deixa eu pensar aqui. Minas, topeiro, obviamente, tem todas, né? Feijão topeiro. Comida nojenta. Cara, isso não é nojento, velho. Isso é gostoso. Isso é normal. Não, eu só tô pensando com muitas típicas. Agora, de nojento. O que eu acho muito nojento, tipo assim, que costuma muito fazer, que é fígado. É assim, não é, eu não acho gostoso, mas também não é nojento. E realmente eu acho normal. Muito nojento. Tem todo o episódio do Doug feito só pra colocar as propriedades nojentas pro fígado. E eu gosto de fígado. Meu Deus, o cheiro já me dá nojo. Cara, já não consigo. Se eu ver fígado, eu falo, não. Muito obrigado. Deixa o almoço pra próxima. Aquilo é ferro puro, cara. É ferro puro, tipo assim, é bom. é saúde, mas tipo, não, não engulo. Não, não desce na garganta. Olha, eu já ouvi falar, eu acho que de vitamina com fígado batido, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi, nunca me falaram, ah, eu tomei isso, eu gosto, sabe? Mas no mais perto de nojento com fígado... Pode ser saudável, pode ser saudável. Tudo bem. Se misturar, se disfarçar o gosto e o cheiro, pra mim, ótimo, mas... Se não, meu amigo, eu dispenso. O fígado é tão maneiro, eu acho ele sim, eu acho o gosto... Os nossos gostos parecem que são bem distintos, tipo... Sim, sim. Aleluia. Eu tenho gosto bem infantil, eu gosto muito de... Eu não bebo e não fumo, então eu tenho um gosto bem infantil, eu admito. Eu não gosto de sopas, mas eu coisa frita e assada é comigo mesmo. E vocês, tem a preferência de vocês, qual seria? Cara, assim, eu odeio, ó, tipo assim, eu odeio doces. Nossa. Hã? Qualquer tipo de doce, eu odeio. Você é uma pessoa bem triste. É, você é muito... Cara, eu tô achando que é uma pessoa estranha do trio aqui, cara. Eu tenho uma explicação plausível pelo ódio de doces. De chocolate, em geral. Caralho, velho, chocolate é a melhor coisa doce que existe. Sério, tipo, minha mãe, quando era novo, ela era confeiteira. Ah, ovos de Páscoa. E tipo, eu comia demais. Tipo assim, comia você muito. Enjoado, é diferente. Enjoado, tipo assim. Aí sempre quando minhas longínquas namoradas, sempre quando chegava a época de Páscoa, elas compravam ovos de Páscoa que elas queriam. Tipo assim, eu vou comprar. Você quer tal ovo de Páscoa? Você que sabe. Você que decide meu gosto aí. Vou comprar um pra nós dois. Ah, ela sabe que eu vou comer pouco e ela vai de usufruir muito mais. Sim. Mas tipo assim, isso já é nojo. Já é enjoativo já. Elas te usavam pra comprar. Eu era o meio ali pra comprar. Aí ela ganhava o chocolate que eu ia dar pra ela e o chocolate que ela me dava. E o meu chocolate, que eu me dava uma mordida e eu falei assim, não, muito obrigado. Tá, ok. Estranho, mas ainda assim entendível. Beleza. Mas, continuando na... E o Samu? Na tua? Então, cara, aqui na minha região, aqui tem muita cultura açoriana, que a galera assim mais pescadora e pesca de tarrafa e tudo mais. E que nem agora deu bastante frio, então deu muita tainha e tudo mais. Mas assim, cara, eu nunca fui muito ligado com a comida daqui não, comida da região. Sempre fui criado à base de arroz, feijão, macarrão e polenta, que minha mãe era descendente de italianos. Então sempre tinha alguma coisa assim, mas acho que se for pra botar assim comida mais típica que eu tenho, mais contato, seria mesmo polenta frita também e coisas do tipo. Mas eu sei que tem aqui bastante receita de tainha, de outros frutos do mar, e berbigão também, é uma coisa que... Berbigão? Isso. Conhece berbigão? Não, o que seria isso? Então, berbigão é tipo umas mini ostras, elas são bem pequenininhas, elas não medem mais do que uns 3 ou 4 centímetros, pelo menos a maioria delas, né? Não medem mais do que 3 ou 4 centímetros de diâmetro. Só que dentro delas é só carne mesmo. Então, nossa. Aí tipo, assa, pega centenas delas, bota num panelão e cozinha. Aí pega elas uma a uma, abre e come o interior. É bem gostoso até. Faz muitos anos que eu não como, mas é bem gostoso. Mas frutos do mar, né? É, sim. É. Eu gosto bastante de frutos do mar, na verdade, então... Pra mim é tudo ótimo. E comida esquisita, ou nojenta, ou bizarra que tem aqui, não tem nada que eu lembre, cara. A não ser que tu conte aqueles salgadinhos 3 por 1 real, é o mais perto de bizarro que tem aqui, sabe? Eu também aqui, como eu cresci em zona de fronteira, eu tive acesso a algumas comidas bem singulares. Alimentos. Que só tem na Colômbia, por exemplo, eles tinham uma comida maneira chamada El Tubito, sabe como é que era? Imagina um tubo de pasta, só que dentro doce de leite. Meu Deus. Pasta? É, Parece ser genial. Pasta de dente, não, assim? A embalagem parece um tubo de pasta. Só que tem marca, tem tudinho, no, a fábrica e tal. Tudo customizado pro produto, né? E tinha. Era tipo comida de astronauta, entende? Pasta, só que era doce de leite. Ah, sim. É tipo. Genial. Acho que. Tipo flan, que nos Estados Unidos, né? Se não me engano. Nutella. Basicamente Nutella em pasta. Olha só. Parece muito bom. É, parece mesmo. Deve, é. Aí tem umas. Teve umas curiosidades também, umas. Curiosidades linguísticas, vamos colocar assim. Porque eu cheguei lá na Colômbia, numa das três viagens que eu fiz pra lá, quando era criança. Aí a gente sentou e começamos lá. Aí minha mãe pediu um suco. Suco de curuba. Curuba. Curuba. Curuba é alguma. Eu não sei se pra vocês é comum, mas curuba é uma doença que dá na pele dos bebês, vocês se lembram? Aí, não. Não foi esse nome. Não, com esse nome, uma vermelhidão que dá na pele dos bebês, ela é chamada de curuba. Eu estranhei por causa do nome de curuba. Mas é uma fruta. Aí que ficou, eu fiquei assim pensando, nossa, eles fazem suco disso. A gente pensa. Nossa, doença. É, suco de pele. É. A sã inocência do da criança. Criança é isso. Criança e comida, hein? São duas coisas que não... tem potencial ilimitado. É, então. Que tipo de comida que a gente fala? A gente falou de comidas estranhas, mas a gente não falou de nossas comidas favoritas. A gente falou um pouco de nossos favoritos. Agora lembrei uma, tipo, uma comida não eticamente de Minas, eu acho, mas que eu comecei a achar meio bizarro, que é o torresmo. Torresmo. É tipo uma gordura do bacon cristalizado, tipo, não vou saber se é exato. O torresmo, ele não é a pele do porco frito? É isso. Gordura não, a pele. Tipo, eu acho bizarro. A origem do negócio é escrotinho mesmo, mas eu não, é um negócio que eu não costumo comer, então nem lembro o gosto, mas dizem que é bom, não é? É tipo assim, é mais comum usado pra tirar gosto. Tipo assim, tá bebendo a pinga. E tipo assim, ele é mais usado pra isso, mas é uma coisa, tipo, é gordura de um lado, porque a pele do porco é muita gordura, e. Uh-huh. E a outra parte é muito crocante. Tipo assim, tem que ter o marcado dentário bastante privilegiado. Mas é gostoso, cara, mas é gostoso que. Tipo assim, há momentos que eu gosto, mas tipo assim. Tem horas que falou assim, não, por favor, tudo menos torresmo. Cara, sabe uma comida que eu acho a pessoa que frita, depende, a pessoa que frita o torresmo fica muito, tipo assim, muito top, estranho, muito ruim. Tem pessoas que ficam até bom. Os mini torresmos e tudo, tipo assim, aí varia de cozinheiro para cozinheiro. Ah, sim. É, o torresmo tem certos lugares do país, até onde eu sei, que ele é bem popular. Pelo menos aqui onde eu moro, não é um negócio que todo mundo fala, oba, hoje acho que eu vou comer cerveja, tomar cerveja comendo torresmo, tá ligado? Algo do tipo. Mas tem, assim, se dá uma procurada, encontra com certa facilidade. Sabe uma comida que eu acho nojento, mas nojento mesmo? Sarapatel, vocês já comeram? Cara, não. Eu não sei. O que, que é isso mesmo? Sarapatel, assim, você pega a tartaruga, né? Mata a bicha, você mata a tartaruga. Caralho. Aí tu mata ela, despedaça ela, tu tira todo o sangue da tartaruga, cozinha o sangue junto com algumas entranhas da tartaruga, coloca legume e é isso aí. Caralho, mano, tu vai matar um bicho de 60 anos de idade, pelo menos, e vai fazer uma sopa dele? É, eu acho, eu não consigo comer sarapatel. Caralho, mano. Eu tinha como quando eu era criança, eu criava uma tartaruga. O nome dela era Casquinha. Casquinha. Um bom nome pra tartaruga. É. E aí eu me lembro que pegaram Casquinha e destruíram Casquinha aí à frente. E eu nunca mais quis comer tartaruga. Caralho, mano, que escrotidão. Mataram teu pet? Mataram meu pet. Puta casquinha que pariu, mano. Na sua frente, mas gratuito? Gratuito não, é. Chegou tua mãe. Hoje vamos comer sarapatel. Aí chegou à tarde, trouxe a tartaruga e à noite tinha a tartaruga cozida. É isso mesmo? É. Eu não relacionei na época, só que aí com o tempo eu fui relacionando o fato. Caralho, mano. É, imagina se tu fosse descendente de chineses e tu tivesse um cachorro. Aí eles, hoje vamos comer carne de cachorro. E à noite o dog estava na mesa ali, todo trucidado na mesa. É por aí, é por caralho, aí. Caralho, mano, não. Ou pior, né? Pensa se tu é descendente de japonês e tu tens um peixinho dourado e à noite no jantar tem sashimi. Eu também me apeguei uma vez a um porco, cara. A um porco? E ele foi destruído também na minha frente. Caralho, mano. Tu só se apaixonou por um animal, tipo, comestível. Realmente. Caralho, mano. Infelizmente. Assim, vou me apaixonar por uma tartaruga que na minha terra é típico de tartarugas morrerem. Sabe? É, tipo isso. Caramba. Não vá pra China, por favor. Se eu morasse numa fazenda, tava fodido. É porque a gente que mora no Amazonas, a gente tem sempre quintal, né? E quintal, o quintal, não tem ninguém, coloca bicho aí, vai colocando bicho. Coloca bicho, todo mundo vai ficar feliz. Mete bicho aí, vai metendo bicho. Todo mundo fica feliz e mora pra comida ainda. Olha só que legal. É. Agora a gente tá criando codorna, duas codornas. É, 8 codornas, pra ter uma ideia. É. Logo tem fraga passarinho, então. Tem, tá. Que amor. Aí é vida cruel, cara. Pessoal, a galera que gosta de bichinhos não pode morar aí na outra região, cara. Mas, tipo assim, eu não sei se é muito comum, porque, tipo assim, na região aqui é recheado disso. É, trailer de sanduíche? Ou aí não tem? Trailer de sanduíche? Cara, aqui a galera chama de food truck. É isso mesmo? É. Eu acho que não sei. Tipo assim, mas uma das minhas preferidas que quando eu namorava, eu ia sempre sair no final de semana pra comer, isso era panqueca. Olha só. Panqueca. Já comeu? Não. Sim, com certeza. Nossa, tipo assim, tem uma. Um lugar aqui, perto daqui de casa, que tipo. Que você paga tipo R$20. Tipo assim, é um preço muito barato em relação a outras panquecas que, tipo, você come muito. É muita panqueca que você não consegue comer. Sabe, tipo... É, tipo assim, coma até cair? Coma até cair, preço muito barato, quantidade e qualidade muito boa. Caramba, eu quero uma dessa. Então, o único defeito do estabelecimento é que não faz entregas de... Ah, sim. Seria a perfeição. Aí seria a perfeição, não. Realmente. Aí, tipo, ainda mais se mandasse aqui pra Floripa. Ou de graça. Aí teve uma vez que eu comi, me empanturrei, tipo, passei até mal, fiquei mal o serviço inteiro, vomitei tudo, mas, tipo, vomitei batata palha. Caralho, pra... mano. Mas tipo, tava muito deliciosa, cara. Tipo, ela precisava ser consumida. Mas tipo assim, uma das vezes preferidas. A batata palha, a panqueca, tinha muito frango. E se, tipo assim, me conquiste, use frango, sabe? Basicamente isso. Mas tipo, essa é uma das minhas. Qual que é a do sua, Samu? Então, cara, comida favorita, assim, eu sou muito. Praticamente qualquer coisa com massa eu gosto. Eu gosto mais de massa até do que eu gosto de carne. Eu gosto muito de carne, mesmo assim. Mas ultimamente eu tenho comido bastante sanduíche gourmet, que por incrível que pareça não é aquele valor exorbitante. E inclusive eu fui lá hoje, mas eu fui mais para acompanhar, eu tinha comido uma coisa antes. Que assim, são, embora a composição dele seja tipo um pão artesanal e seja uma carne também, tipo de costela ou carne de picanha, essas coisas assim. É um hambúrguer, no caso, né? Com dessas carnes. Cara, é absurdamente delicioso. E aqui em Florianópolis é uma chamada Hamburgueria São Paulo. Eu tenho ido bastante, não, assim, pelo menos uma vez ao mês, assim. Eu tenho ido ali. E, cara, é um lanche delicioso. Sabe quando vai num lugar pra comer e até o pão do negócio é gostoso? É, tipo, esse, tipo assim, é muito criticado hoje em dia. Ah, coisa gourmet. É deliciosa, é muito bom. É tipo, muito sim, bom. Tem uma amiga minha que trabalha nesses lanches gourmet. E tipo assim, é delicioso. É um pouco mais caro que o normal, né? Só que tipo, é delicioso. Vale. Não, e assim, até, assim, até onde eu sei, acontece muito um problema bem grave em São Paulo, possivelmente no Rio de Janeiro também, é que lá, tipo, o gourmet virou moda, então, tipo, até sei lá, pão de trigo gourmet, só que os caras botam um negócio ou outro diferente e botam um preço muito mais caro do que o normal, mais caro do que deveria. É tipo chamar pão, pedacinho de pão de couvert, né? É tipo isso, tá ligado? Queijos finos, sal do Himalaia e não sei o que, tá ligado? Mas, pelo menos aqui em Floripa, ficou um tempinho assim, mas depois meio que passou, tá ligado? A moda do gourmet. Mas esse daí é um lanche, apesar disso é um lanche gourmet, e, cara, é muito bom, velho. E outra coisa, tipo, um molho dos caras. Tipo aquela maionesezinha verde caseira, sabe? Cara, aquilo ali é foda, mano. Qualquer lanche que tenha uma maionesezinha verde, olha, ele ganha, assim, 2 pontos de 10, assim, automaticamente, só pela maionese verde. Eu gosto muito de maionese, diga-se de passagem. Essa verde, tipo, não tem muito lugar que fornece ela aqui na minha cidade, mas... Aqui é relativamente fácil. Maionese? Isso. Maionese... Não, tipo, a maionese... Maionese natural com erva, com salsinha, sabe? Que daí ela fica verde. Aquela feita. Meu velho sabe fazer dessas em casa. Sabe cozinhar dessas em casa. Meu velho sabe fazer ela com a cara de ovo e salsinha, assim. Ah, bom. Muito bom, cara. É muito bom. E, Lubeck, fala em uma suas preferências culinárias. Cara, eu sou basicamente um devorador. Tudo que não seja, não tenha caldo. O único caldo que eu gosto é caldo de lasanha e de... Ai, qual era o nome daquela comida? Caldo de lasanha. É o único caldo que eu gosto, efetivamente. Mas caldo eu de lasanha. Pra mim, aquele molhozinho. Ah, sei. Aquele molho gorduroso, aquela coisa. É o único caldo que eu me amarro, mas de resto, sopa, peixe cozido, essas coisas... Não sou muito chegado, não. Mas agora é isso. Calma! Alguma coisa? Cara, eu não sei. Alho sim, a única coisa. Alho. Alho eu não consigo chegar perto dela. Fora isso, o resto eu sou um devorador. Pra vocês terem uma ideia, tem um lanche na estrada que uma vez eu fui pra lá, porque fazendo uma excursão na Igarapé, eu saí de Itacoatiara pra passar o final de semana numa fazenda, num sítio. Fui lá, tomei banho. E você sabe que quando a gente nada, a gente fica muito cansado, certo? Exato. Dizem que sim. Exercita todo o corpo ao mesmo tempo. Aí eu entrei no carro, todo mundo parou no meio da estrada, tinha um daqueles lanches, como quanto puder. Cara, o meu prato valia por um prato de... Porque era contando quanto puder por R$10. R$10 como um prato padrão, né? Só que o prato que eu fiz era um prato digno de R$40, entende? Aquele humilde pratinho de pedreiro? É, aquele prato que tu coloca 2 bifes embaixo pra fazer a base, pra ficar bem sólido, ali na torre. Sim, aquele prato que tu se escolhe atrás da montanha de comida, né? Aquele Que tem que ser um engenheiro pra fazer, pra não ser deprimido. Pra não tombar. Tu observa as propriedades do alimento. Porque tu coloca o bife embaixo, depois tu coloca a batata palha, aí fazendo a estrutura, o arroz por cima, depois tu coloca o feijão, aí tu coloca a farofa, que é pra absorver. Sim, não. Tu faz aquela argamassa de arroz, feijão e farofa, né? Pra dar aquela liga. É isso aí. Pra vocês terem uma ideia, eles chamaram os cozinheiros pra olhar e devorar o prato, porque ninguém tava acreditando que o ser humano conseguisse. Até hoje o cara me marca na estrada. Sempre que eu vou. Vai dar prejuízo esse cara. É, um parente meu viaja, eles olham pra ver se eu não venho. A próxima vez que tu for lá nesse restaurante, o cozinheiro vai estar na porta te esperando, vai te dar 50 pila e falar: meu filho, vai comer em outro lugar. É por aí, cara. Até hoje o dono do lugar não se lembra de mim. Porque, mano, cara, essa é uma das minhas características. Como gordo, esse é um dos meus superpoderes. Mas fora isso... Tu honra, né, o status de gordo. Eu honro esse status quo. Eu mantenho ele. Ai, ai. Você não tem nenhuma história assim, nem no colégio? Eu tenho uma. Vou até contar, tipo, como eu mesmo disse, né, eu sou viciado em trilha de sanduíche. E tem uma vez que eu trabalhava num bar, que, tipo assim, um bar, não um bar, tipo, só vendia cerveja, vendia muito tiragosto. Aí tinha um senhor sanduíche, que era um pão gigante, e dentro desse pão gigante tinha mais quatro sanduíches dentro dele. Quatro, né? Meu pai falou assim, você tá com fome? Eu falei, tudo bem. É, tô com muita fome, cara. Eu falei assim, não, então eu vou te propor um desafio. Se você conseguir comer, acho que é o hamburgão, Big Hamburgão, você não paga. Mas se você não comer, conseguir comer ele todo, você paga. Aí, tipo assim, a carteira fala mais alto e a fome também. E, tipo, conseguir comer. Ele é, tipo, muita coisa. Que um humano normal não conseguiria comer. Ah, tipo, beirando a 1,5 kg. Que, cacete, eu acho. Era muita coisa. 4 quilos. Meu Deus. Caralho. E eu pensando que 1,5 kg é muita coisa. Temos um vencedor, então. Temos um vencedor. Eu já consegui comer uma pizza inteira, família, sozinho, cara. Cacete, mano. Meu Deus. Ó, acho que aquela coxinha, então, de 1 kg que tem lá em São Paulo, que se tu comenta não paga, é tira de letra, né, cara? Nossa. Coxinha de 1 kg. É, tem uma lá que é uma coxinha gigante, tamanho da pessoa. Mas, tipo assim, aí, outra segunda... Já falando já o segundo alimento que eu gosto, uma panqueca, já é o sanduíche. Eu gosto. Ah, tá, eu gosto. Dos alimentos que eu gosto. Já, e o segundo é o sanduíche. Seu negócio é fast food mesmo, né? Fast food. Comida de gordo. Apesar de eu não ser muito gordo, mas... Ah, um dos outros também é pizza, mas a pizza já não entra no terceiro colocado. Já só tá no medalha de honra ali, só tá no... honra ao mérito. Mas e vocês, outros alimentos para... Então, outro que eu gosto muito é batata, cara. Cara, pode ser batata do jeito que for, pode ser purê, pode ser batata frita, pode ser batata cozida, batata assada... Pode ter as quatro batatas ao mesmo tempo, cara. Assada, cozida, o purê e a frita. Eu como as quatro, cara. É uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. E que, infelizmente, é uma das coisas que mais engorda. Eu acho que isso explica o meu peso. É, tipo, batata em excesso, tipo... Não é muito bom pro organismo. Batatinha quando nasce, nada é muito bom. até leite, cálcio. Aliás, eu posso ensinar pra vocês... Tem banana Pacovão na cidade de vocês? Tem, né? Normal, em todo o Brasil, certo? Pacovão? O que é isso, cara? Banana Pacovão, aquelas longas, aquelas bananona. Aqui tem a banana normal que a gente come, né? E tem aquelas que a gente corta e frita, não tem? Sei. Banana Pacovão, não vou lembrar do nome, talvez, aqui na minha cidade. Sabe aquele vídeo babaca que o cara pega uma banana e toma no YouTube desafio que o cara... pega uma banana e come e junta uma garrafa de refrigerante? Sei. Nunca vi isso aí, cara. Assim, desafio de babaca de YouTube. Ah, pega sim, uma né? Banana pra covão, tu come e engole. Tu come uma inteira junto com um litro de refrigerante. Em tempo X. Caralho, que desafio idiota. É uma dessas. Cara, aqui a banana grande que a gente tem é a caturra. Não sei se é um nome similar. Digo, se é um nome. Outro nome pra mesma coisa, né? Caturra também. Deve ser o nome. Então, pois é, aqui eles chamam de Pacovão. Tem um prato chamado Patacão aqui, que é um prato colombiano. Que é um prato que só de zona de fronteira que eu queria ensinar pra vocês, que é um prato muito bom. É assim, vocês já cozinharam a banana caturra em pedaços assim? Não. Genial. Se for o que eu tô pensando, é genial. Pois é. Na farofa, não. Não, na farofa não. É quase como na farofa. Tu pega ela inteira, tu cozinha ela. Aqueles blocão, sabe? Blocão de 3 centímetros, certo? Cozinha ela, aí quando tiver bem molezinha, tu amassa ela até formar um disco. Aí tu frita esse disco. Meu irmão, a melhor coisa ever. E a melhor coisa que tu vai provar em Porque tu sabe que a banana cozida, ela fica docinha, né? Tipo frita aquilo, fica uma coisa tipo batata frita, só que gigante. Nossa. Porque ela fica docinha, ainda fica crocante, cara. Assim, é um prato simples e, claro, tem aquele problema de tudo que é frito, que as coisas espiam. Então, assim, eu sou uma pessoa, um ser humano, que detesta banana. Possivelmente eu não farei isso, mas passarei a receita à frente, pode deixar. Tá. O que fizeram contigo pra você ter essa propriedade? Por incrível que pareça, eu simplesmente acordei um dia, sentei na cama, olhei pra cima e falei, eu não gosto mais de banana. E foi isso. Tipo, não tem nenhum motivo aparente. Cara, a gente um mais estranho que o outro aqui. normal, né? Só do cara não gostar, tipo assim, um não gosta de banana, porque a fonte essencial de vida, potássio. Cara, e não gosta de bananas. O outro não gosta de chocolate. Um não gosta de chocolate. É, cara. Que é a coisa, porque é a vida, depois de Nutella, é vida. Chocolate é confiança. Quando a pessoa fica deprimida, ela come chocolate. Não, exato. Tipo, e quando eu trabalho como entregador, tem muito cliente que me dá chocolate. Não, toma um chocolate aí. Caralho. Eu guardo na mochila, tipo assim, a primeira pessoa que vem na minha sala, assim, uma menina, obviamente, só não toma chocolate. Não, você não gosta, não gosta de chocolate. Caramba, mano, eu vou te dar meu endereço pra te mandar tudo isso pro correio pra mim, cara. Eu me livro dele pra ti, não se preocupe. Sabe uma comida que eu tô curioso pra saber? Geladinho, como é que é o nome aí? Porque chup-chup. Toda a região tem um chup-chup. Aqui também é chup-chup. Olha, lá em Belém, postando, na zona da fronteira que eu morei, era Curiti. Chup-chup. E assim, isso era nos anos 90, né? Ainda hoje é, né? Mas eu acho que é só porque foi nos anos 90 que os caras não levaram pro outro lado, né? Porque volta e meia tinha uma piadinha, mas não era. Ah, não, tu fala chup-chup, nossa, tá viado. Tipo, não teve essas coisas, né? Hoje em dia, meu Deus. Né? Hoje em dia seria. Seria geladinho, raspadinha em saquinho, alguma coisa do tipo. Sacolé é o mais comum, né? Sim, sacolé também. Mas todo mundo sabe o que é, mas pelo menos aqui a galera chama de chup-chup mesmo. Sacolé, tipo assim, todo mundo ficou conhecido. Pelo menos eu conheci sacolé por causa do aquele filme Cidade de Deus, né? Ah, sim. Era filme brasileiro na minha praia. O meu também na minha praia. Esse eu quero ver, mas eu sempre esqueço. Acabei, no fim das contas, nunca assistindo. Cidade de Deus, eu gostei, tipo assim, pelo menos, é o filme brasileiro, né? Vocês acham esse reality show que diz que ensina a pessoa a fazer comida? Tu diz o Masterchef? Porque tem várias categorias. Tinha só o Masterchef no começo, aí é melhor fazer dor de bolo, aí depois vem o sommelier. Eu nunca vi. Esse melhor fazedor de bolo. Então, vou te falar que eu nunca assisti nenhum desses. Eu não costumo assistir televisão, então só sei o que me falam ou o que eu acabo vendo na internet, né? É tipo assim, o Masterchef, tipo assim, é primeiramente um incentivo, né? Que a pessoa, meu Deus, Masterchef, vou tentar cozinhar e falhar miseravelmente. No mínimo, né? É. Sinceramente, Masterchef é muito. É tipo assim, aquelas coisas parecem muito boas, mas é uma coisa, como se diz, parece ser muito ensaiado. Tipo, você não faz aquilo normalmente. Ah, sim, sim. Ah, mas assim, é que tem gente que gosta de cozinhar e acaba assim, vamos no fim de semana fazer um negócio diferente, sabe? Não é um negócio que tu faz assim no dia a dia, na correria, mas quando tu bate aquela vontade de fazer algo diferente, é esse tipo de coisa que a galera normalmente costuma fazer, né? Eu digo assim, é um exemplo que eu tenho em casa, é do meu irmão, que ele gosta de cozinhar e quase todo fim de semana ele faz um negócio diferente, tá? Ah, entendi. E esse Masterchef, tipo assim, esse tipo de comida é pra mais quem degusta, um degustador de produto, mais sim, exato. Sim. Mas tem uma coisa que eu ouvi falar na internet, acho que eu devo ter ouvido em algum podcast, é que parece que esses programas de comida, eles fazem bastante sucesso. Não é nem por, ah, pô, eu vou aprender como é que faz. É que tem muita gente que gosta de ver as pessoas fazendo comida, sabe? E é meio que é um gosto que todo mundo tinha e ninguém sabia que tinha esse gosto e caiu no gosto popular por causa disso, sabe? Uma vez, só divergindo um pouco do assunto, uhum. Tipo assim, ah, é, que estranho, a pessoa gostar de ver vídeo de YouTube, né? Pessoas jogando. Mas, tipo assim, igual, parece estranho, a pessoa gostar de ver os outros cozinhando. Não, mas, hoje mesmo eu tava vendo outras pessoas jogarem futebol. Sabe? Exatamente. Ou tu vê a vida de outras pessoas, aí tu vai lá e assiste novela. É, sabe? Não, mas tipo... depende, por exemplo, depende, por exemplo, assim. Eu divido em categorias. Porque, olha só, tem jogos como os jogos Adventure, como Monkey Island, Azura Blast, essas coisas que tu praticamente assiste. Tu não joga, tu assiste, tu segue uma história do ponto A ao ponto B, entendeu? Sim, aham. Uh-huh. Tu não tem aquela dose de ação. Eu, por exemplo, uma experiência que eu achei legal e cinematográfica foi ver aquele assistir o Grim Fandango, que é um adventure antigo que foi refeito recentemente. Ah, e sim. Tô assistindo o jogo, é basicamente um curto animado da Pixar muito bom. Ver toda a história, tu acompanha a história, é isso aí. Eu, pessoalmente, quando assisto, eu vou pela história. Os espanhóis de gameplay são outro nível, cara. Vocês têm que ver. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada nos canais estrangeiros. Mas o que tem de diferente, assim, que tu acha? Cara, eu noto que, por exemplo, Metal Gear, eu já vi os caras jogando de maneira cinematográfica. Entende? Controlando a câmera pra ficar no ângulo mais cinematográfico possível. Tipo assim, pelo jeito, os caras que, pelo menos que eu vejo no YouTube, não tá nem ligando pra isso. Realmente não, é bem diferente. Assim, eu também não assisto muito os canais de gameplay, mas eu assisto. Pelo que eu lembro aqui, é o BRKS Edu e um vídeo, um streaming ou outro do Calibre Lordal e do Jogabilidade, mas realmente eles só jogam e comentam assim durante o jogo, né? Não chega a tentar fazer algo mais artístico, algo assim, tipo. Pois é, eu pesquiso assim. Eu procurei assistir Azura's Wrath. Sim. O próprio jogo do Deadpool. Vocês vão rir. Vai ser muito bom uma experiência. Creio eu que eu, se eu tivesse console, tivesse jogo, eu nunca mais jogaria eles, porque a experiência do gameplay já me impactou. Ah, eu sou defensor, pelo menos em jogo de ação. Em jogo de ação, assim, mas. Jogo de ação, não, Adventures tipo Monkey Island, Beyond Steel Sky, The Dig, essas coisas assim que tu. Tem que ler, eu apoio totalmente vídeo de gameplay. Gente, mas assim, voltando ao assunto principal, né? Tipo. Ah, peraí, pessoal, só um pouquinho. Guarda esse assunto, porque esse assunto é muito bom e eu tenho bastante coisa pra falar sobre. Mas é só sobre o hábito da pessoa assistir outros fazendo. É o MasterChef. Sim. É. Ah, sim. É, tipo assim, eu tenho um tio que ele é metido a cozinheiro e ele realmente cozinha bem. E realmente eu vi o MasterChef e tipo assim, não, isso seria bacana de fazer desse tal jeito. Pra quem realmente gosta de cozinhar, é um prato cheio, literalmente. Sim. Complementa o conhecimento, né? Com perdão do trocadilho, né? É um prato cheio. É, com perdão do trocadilho, um prato cheio. Nossa, parem de... O câncer está se espalhando. O câncer... E eu não tive intenção de fazer o trocadilho. O câncer está se espalhando. Está... Ai, meu Deus. Sim. Ah, sim. Prato preferido forever da história da humanidade. Cara. Fígado. Eu gosto muito de fígado. Meu Deus. Vou desconectar neste momento. Quer dizer que temos um embate de arqui-inimigos aqui? Temos aqui três caras estranhos falando sobre comida. Um não gosta de chocolate, um gosta de fígado, adora fígado de coração, de paixão. E o outro, qual era a tua estranheza mesmo? Ah, é chocolate. É, tu não gosta de. Banana. Tá, peraí. Tu gosta de fígado de coração? É porque. É um trocadilho isso? Fígado de coração, rimo ela, eu gosto do fígado em si. O próprio fígado eu acho delicioso, cara. Delicioso demais. Rapaz, eu não consigo gostar de jeito nenhum. É, então agora precisamos de um octógono e dois shortinhos de lacra pra vocês caírem na porrada. Não, menos, ele me dá o chocolate menos. Dele e ele me dá o chocolate dele e eu me rendo. E aí. Não é necessário. E relativamente, tipo assim, tirando o fígado, eu não sou enjoado com o alimento. Sim. Acho que a única coisa que eu não como de maneira alguma é o fígado. Cara, eu não bebo e fumo. Então eu aproveito algumas coisas a fundo, entende? É, eu vou dizer assim que. Eu vou dizer que eu também não sou muito chato pra comida, assim. Eu não gosto de algumas frutas e. Eu não gosto de várias frutas, né? Mas assim, é comida, refeição, assim, é difícil alguma coisa que eu não goste. É. Só alguma coisa muito bizarra, sei lá, chuchu, eu detesto chuchu, tá ligado? Mas uma coisa ou outra. Mas até legumes eu como, no geral, eu como tranquilamente, assim. Não, o chuchu é uma sacanagem, da natureza. Porque aquilo lá é água, aquilo lá não é. Não é nem sólido, não é nem líquido aquela porcaria. Aquilo. Sim, é um estado da matéria própria, né? É líquido, sólido, gasoso e chuchu. Exatamente, aquilo lá. Tipo, nossa! É, não, é uma das provas que Deus organizou hoje. É o chuchu e o ornitorrinco, são duas provas. Deus também gosta de fazer. Sim, é, realmente. Ah, vou fazer só pela sacanagem da coisa. Vamos ver do que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer, só dar uma zoada. Vamos ver esses caras se pode de certo se virando com essa porra. Vamos ver se eles descobrem pra que serve. Então, mais alguma coisa? Mais algum recado pros ouvintes? Então, não sei, assim, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Só tenho uma coisa a dizer. Olha, fora atividades sexuais, eu recomendo que você experimente de tudo nessa vida. Entendeu? É, fora de atividades sexuais. Tá, quer dizer, fazer tudo menos sexo? Não, fazer tudo. Não, entendi. Fazer tudo dentro de todas as áreas. Experimente, principalmente na culinária. Experimente tudo pouco. Entendeu? Sim. Talvez você pode até fazer um fígado bom e pagar com nojo. Que coisa impossível. É, quem sabe. Imagina. Então, então pessoal, acabamos por aqui mais um cast, depois desse cast gourmetizado de muitas calorias e muita comilança. Encerramos aqui por hoje. E me sigam lá nas redes sociais, que nas parcas e poucas redes sociais que eu tenho, que são o Facebook, procure lá por Samuel Madeira ou por Deissamu. Procurem também no YouTube, eu tenho um canal meio ruim lá, mas assina lá, um dia eu farei coisas decentes e vocês serão os primeiros a assistir, que é o canal também, o Deissamu. E ficamos aqui também com o Lubeck. Olha só, procure o Universo Dark Hobby, onde eu posto besteiras aleatórias, onde eu faço traduções de músicas de anime. Claro, que com a minha voz não fica tão bom, mas eu espero que algum dia algum cantor pegue elas e as adapte melhor do que eu. É um sonho que eu tenho no meu canal. E visitem o blog, o do podcast, baixem, e espero que a gente se veja em breve nesse filho bastardo aqui do grupo dos 99. E é isso aí. Mais alguma coisa, amigo? E ficamos aqui também com o Igor. Atualmente não tenho nenhum trabalho que se pode visualizar na internet. Eu já escrevi um livro, só tá faltando a publicação. E aí o Mario. Eu achei na teoria que tu não escreveu um livro. Só vai ter escrito um livro quando já é publicado, amigo. Aí tu pode se gabar à vontade. Eu escrevi um livro, só tá faltando a publicação, que uma amiga minha tá revisando pra o melhoramento da leitura e um tio meu está fazendo a capa. Mas por enquanto o livro não está à venda. Logo, logo, nas melhores livrarias, o livro do nosso amigo Igor, é isso mesmo? É, exato. De resto, seguindo nas redes sociais, só procurar Igor de Faria no Facebook e no Instagram Igor Deschain. De resto, não sou familiarizado com redes sociais, mas tentarei mexer mais. De resto, só isso de minha parte. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Aguardem os próximos episódios e teremos mais assuntos legalzinhos para conversar. Ou legalzinhos. Mais membro, mais zoeira, mais curiosidade sobre distância, sobre esse Brasilzão. Nosso cast está literalmente cobrido em praticamente todo o país. Tem uma ponta, uma outra e outra na outra ponta. Que o Brasil é um triângulo. Sim, triângulo. É. Basicamente. É, a gente então estamos cobrindo todo o Brasil. É, então, aqui é a mistura de sotaques, é praticamente a sopa de tartaruga com sotaques. Não, não, não, não faz isso, não, não. Não faz isso. Tem festa, não, não faz isso. Você não sabe como aqui. É que era jogar. Como é que é pra mim ver tartaruga ninja até hoje, né? Que merda! Caramba! Meu Deus! Bom, acho que isso é uma boa finalização de episódio. Não, vou meditar, vai na cachoeira, ficar meditando embaixo da cachoeira e depois fazer um cólera do dragão pra ela a cachoeira rodar a inversa, né? Acho que já pode finalizar já, então, né? Sim, não, já. Assim, foi um bom casting, uma boa gravação. O assunto eu acho que rendeu. Aqui, tipo, eu lembro quando eu gravei um podcast que já se perdeu nos oriundos dos computadores. Os amigos meus usavam, tipo, uma palavra-chave pra quando falasse corte, pra cortar. Ah, sim, é uma boa. Ah, então vamos colocar corte? É tipo assim, que pelo que eu fiquei sabendo, que a palavra muito comum usada para corte é tipo banana. Ah, eu já ouvi isso. É tipo assim, porque você não vai falar, não é muito comum você falar banana em um podcast. Sim. Sabe? Só no de hoje que falou banana. Mas, tipo assim, falou, tal, banana. Ah, gente, aí vamos editar essa coisa aqui porque tá ruim. A gente aqui tinha um grupo, toda vez que a gente, nos meus colegas, toda vez que a gente ficava encrencado, a gente falava batata. Todo mundo sabia que ele tava na fria. Tipo, ah, não sei. Pode ser, pode ser batata. Matemática. É, batata é pra isso. O que é? Batata. Pra mim pode ser, batata. Falou batata, aí corta a gravação ali da batata em diante, é isso? É, pode ser. Todo mundo sabe que ele é idiota. Aí já é de. Então, pode finalizar a gravação, então? Pode, eu já vou até ver. Aparentemente está salvando tudo aqui, eu fiz um teste antes, tá ok. Então eu vou terminar a chamada, vou renomear o arquivo e subir pro Drive de novo. Tudo bem. Qualquer coisa, mando o upload lá no grupo e... Pode já avisar o podcast? Sim, eu já aviso pra galera. Então, e vamos ficar no WhatsApp. Sim, senhor. Até mais, muito obrigado. Falou, cara, até mais. Que vem pra gravar ou antes disso. É. Até mais. Até mais. Dez pra uma da tarde. Aí eu fui ver ali o arquivo, né? Porque eu tava jogando ontem, depois de gravar, fiquei jogando. Uhum. E daí eu tava olhando ali, tá subindo, né? Pensei, deve estar renderizando o áudio, beleza? Aí eu já tava vendo isso antes de acabar a nossa chamada aquela hora. Aí eu tava renderizando e eu joguei, sei lá, umas 2 horas e tava renderizando devagarzinho, mas tava indo. Ah, que estranho, né? Assim, beleza. Aí eu fui nessa daí, fui dormir, né? Deixei a PC ligada, sempre deixo, porque deixo upando meus torrents aqui. Daí eis que quando eu chego de manhã tá 500 e poucos mega a renderização. Assim, porra, caralho, que grande essa porra. Aí e outra coisa, tinha 5 cópias do arquivo, não sei porquê, mas as 5 cópias renderizando ao mesmo tempo. Aí que merda, aí eu fui ver, tava com 18 horas de gravação. Aí, o que, que, eu, que eu tava vendo? Depois que, literalmente depois que a gente terminou a nossa chamada, ele começou a gravar. E ele ficou até outro dia, até hoje, uma e pouco da tarde. Cara, que droga. Grava do jeito que tu puder. Já que no, na minha maneira não deu certo, eu tô contentar na tua. A tua tá gravando até 18 horas a mais, então tá. Não. Melhor. Detalhe, cara. Não, tem um detalhe. É que assim, ó, os vídeos que eu assisti no YouTube e gravou, a minha conversa no chat de voz no outro programa com o Skype fechado funcionou. Todo o saíram do computador funcionou. Caralho. Falta só o Igor. Ele tava indo online ainda agora. É, então, ele tá dando como online pra mim. Hã? E ele tá online pra mim aqui. Ele tá? Por que ele não tá falando? Por que ele não tá conversando? Ele tá aí? Igor? Ele... Não, ele não tá no chat, mas... Eu tô adicionando ele. Eu não tô adicionando ele, ele não tá entrando na chamada. Opa! Aí, chegou. Agora foi. É, isso aí. Estou debaixo dos cobertos. Tá chiando alguma coisa? Chiando bastante. Chiando bastante. E agora parou? Ah, não, parou. Mesma coisa. É, parou. Agora sim. Agora sim. Acabou carregando. Sim. Comidinhas? Olha, vocês que sabem. Comidinhas ou filmes ruins? Tem que ter sua opinião, filha. Tá, por mim pode ser. Comidinhas pode ser ou qual? Alguém acabou de me mandar uma mensagem. Ah, meu amigo que não me importa. Não... Hã? Ah, o meu amigo meu mandou uma mensagem aqui, mas isso não importa. Vai ser comidinhas, vai ser o quê? Olha, por mim pode ser, cara. Ah, vocês sabem, então vamos. O que tu acha, Lubé? Não, eles escolhem. Ninguém não tem nada a ver aqui. Eu vou ser bom pra vocês, eu vou me adaptar no navegador aberto e seja o que Deus quiser. É, o áudio tá meio ruim. Tá bem ruim o áudio. É, o áudio deu uma cortada, não consegui ouvir metade do que tu falou, cara. Tá, é porque eu acho que é porque eu tô navegando. Peraí, deixa eu. Tá. Ah, não, porque ainda tá ligado da hora, deixa eu ter que desligar. Pronto, agora vai melhorar. Ah, tá, bem. Cara, o que for melhor pra vocês, eu me adapto, entende? Ah, tá. Tem que ver o que for bom pra vocês. Deixa que eu me adapto. Cara, por mim, assim, pode ser isso, pode ser outra coisa. Porque eu também, cara, se não tiver nada que eu tenho que ler ou estudar previamente, pra mim tá tranquilo. Então, então vai, tanto faz. É isso aí que vocês estão mandando. Com comidinhas, então. Então vamos comidinhas. Comidinhas é universal, todo mundo. Tá bom, vamos comer. Eu rostei da última vez, embora não tenha gravado, é a vez de alguém, porque eu já rostei uma vez. Tá, vamos lá. Comidinhas boas, comidinhas ruins ou comidinhas zoadas? Comidinhas em geral. Boas. Tá, comidas boas, tá, beleza. Tá, e quem é que vai rostear ali? Quer rostear, Igor? Acho que é. Você fala, hostear como assim? Eu sou o host? Não, eu não sou muito bom host, não. Tá, deixa eu tentar então, vamos ver como é que fica. Olá. Tá, beleza. Beleza, então vamos puxar um assunto aí diferente da pauta pra gente ter uma introdução legal ali pro episódio. O que você sugere? Tinha que ser um assunto da atualidade, né? Igual foi a edição passada.